agora é Lúcio C10, gravando tudo ao vivo. Bora fazer nossa boate da fera agora. Sai do chão! Cê... É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Bora ver essa cameta! Quando... Fala, Daniel! Por isso vem! Chama! Chama! Vem. Chama que a fera vem! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o famoso 16. E sai do chão, vai! Escutar mais uma vez, vai! Vou baixar o som e vocês cantam! E doida! E doida! Mais uma vez! Era chegou. Ouro Negro. E a fera se preparando pro ataque. Aqui. Ouro Negro. Vem! E a gente já fazendo nossa boate da fera, do jeito que a gente faz, já costuma fazer em todas as nossas festas. Só quem gosta de boate vai curtir a partir de agora. Vou deixar por conta da minha produção. É um show de luz, efeitos especiais. E agora! When you get older, just don't show your shoulders when you get older. Quem tá solteiro, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Quem é de Cruzambaba faz barulho. Só quem é de Belém aí, joga a mãozinha aí, joga aí, ó. Bora olhão, bora chocolate. Ouro Negro. Em nome de Penélope. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha pra cima. Quem confia em Deus aí, ó. Joga a mãozinha pra cima. E sai do chão agora. Vai! Vamos lá, Bidu! Bora, Bidu! E aí? Magnífico Ouro Negro. Brasil só aquecendo as emoções, ó! A autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes. Bora fazer nosso baile funk! Como é que é? Como é que é? Ah, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Bora, Bidu! Então solta de novo pra nós, Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate? E o bumbum? E qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Diz! Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Eu quero escutar a galera cantar bem alto! A galera já tá preparada pro ataque, olhão! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Eu vou baixar o som, vou baixar o som. Terrorizado e falaram o que que é, logo você. Só vocês, vai! Logo você, logo você. Já! Eu tô brigado com a mulher, então. Agora olha aí, ó. Fuga nela. Fui, partiu aonde? Eu vou pra fera. Fui, partiu. Agora eu vou pra fera. Eu tô brigado com a mulher, então. Eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É uma. Achila! Fui, partiu. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando é o aquecimento pro ataque! Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Magnífico. Bora, Bidu! Eu e você, você e eu no comando da fera! Aqui. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Meu parceiro Gazinho, da oficina GK. Aquele abraço pra você, Gazinho. Olha o que ela faz. Olha o cheiro do verão, aquele abraço, cheiro. Olha o que ela faz. Olha que tá na área, garraminha. A Juju, eu gosto da Juju, viu? Explosiva, não mexe com ela. Nossa, os caixa baixo, pode que Henrique. Muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo. Toda nossa terrombe colou. Quando ela joga seu bumbo. Um abraço, Léo, você e toda a galera do Jurunas. Do setor do Bidu. Envolvente. Sabe o que tá na área, garraminha? A nossa Choptel, meu irmão. As novinhas ali, hein? Junto com a Juju. Já... Olha o meu chacha baixo. Olha assim pra ela. Olha assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vai com o bumbum tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. E a grande amiga Michele Pimentel tam, tam, em companhia do seu esposo. Tam, tam. Michele Pimentel, calçados e acessórios. É a loja que faz a cabeça da galera, meu irmão. Quero ver, quero ver, quero ver! Ai, ai, caralho! Solta-lhe, solta-lhe! Vai! Eu preciso te ter! Já tá, Cleitinho! Vai! Meu fechamento é você, mozão! Eu não preciso mais beber! E nem fumar maconha! Me dá onda, o seu sorriso! Me dá onda, o você sentando. Meu parceiro Juninho do Papão, aquele abraço pra você, Juninho. Antes de te ter, garota. Olha as loiras da treta, Bidu, aquele abraço. Pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Toda a nossa equipe panelinha aqui do meu lado direito. Galera rompendo fronteiras pra curtir o show da fera. Um abraço, Manduca, você e toda a nossa equipe panelinha de Belém. Um abraço, valeu. Você partiu meu coração. Ai. Mas meu amor não tem problema. Ouro Negro, magnífico Ouro Negro. Vai socar então o quê? Um pedacinho de quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Ai meu coração. Mas meu amor não sinta pena. Não, não. Meu parceiro Tite da mídia. Sobraram. O nosso gerente aí da Bárbara Modas, por sinal, minha grande amiga Bárbara, curtindo a fera desde cedo. Um abraço pra você, Bárbara. Muito obrigado pela receptividade aqui, viu? Bárbara Modas e Ouro Negro. Ouro. Meu parceiro Juni, também marcando presença, galera de Belém. Valeu, Juni. Um abraço você, meu amigo Cametá, toda essa galera, toda essa comitiva aí, curtindo com a gente na minha direita. Valeu. Parado pro carro. A gente vai agradecendo também a galera da Polícia Militar que tá dando aquele apoio pra gente aqui nessa festa maravilhosa. Um abraço aí do Bidu, Gargaminha, Olhão, o Chocolate, toda a direção aqui, ó, do Asa Branca. Vai sobrar então, o que, safadão? Só um pedacinho. Um pedacinho pra cada esquerda. Que tal, ó? Deixa tudo no escurinho, minha produção. Só no charminho! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te cadê fez você? Sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. E aí, meu parceiro Rafael da Oscar, aquele abraço, Rafael! Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara. Ele abraça a galera da Terror lá do Jurunas. Seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramar. Joga a mãozinha pra cima, vai. Põe aquela roupa e... Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só vocês. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zaraus vai beijar na boca. Aproveita. O homem já tá brincando. E bota uma moda boa. Vou sinal desde quarta-feira, Bidu. Olha o nosso empresário, Olhão, gosta do Olhão, viu? Olha essa primeira dama, que essa festa é maravilhosa, hein, Gargaminha? Fala, Chocolate! Paulo Bahia, aquele abraço, Paulo! E aí, Chuchu? Bora da paradinha! Olha a Anitta do painel da fera! Fala, Júnior! Aquele abraço você, Júnior! Erro e safadão, meu irmão! Caixa baixa, caixa baixa! Tá paradinha, Juju! Oi, bebê! Oi, bebê! E Juju! Oi, bebê! Aquele abraço, meu irmão parceiro, Paulo Bahia, seu Maninho, Fabrício Bahia, sempre com a gente, dando aquele apoio legal, meu irmão. Paradinha. Da paradinha. Paradinha. A paradinha. Tienes miedo, tu me quieres, solo a tu maneira. Yo no soy santa, tengo atitude, si no soy fácil. Muita coisa boa pra rolar hoje aqui na casa de Joaza Branca. E a gente só esquentando bagulho por aqui, meu irmão. Já já tem um show da fera. Já já tem um ataque. Já já tem um ataque da fera. Autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes. Olha assim. Michelle me meteu! Beba mais, beba mais! Beba, filha, beba! Beba mais, beba devagar, menina, beba! Beba mais, beba devagar, menina, beba! Beba mais! Beba mais! Beba mais! Beba mais! Beba mais! Beba, DJ Braz! Beba mais, beba devagar, menina, beba! Beba beba devagar. Beba DJ Braz. Beba mais. Beba mais. Beba mais. E hoje sábado tem a ressaca aí da fera, lá na praia do Rubens. Quem toca é o japonês e ele. DJ Gargamin. Lindo de corpo. Ela só quer. Pidu só de sunga em cima da carretinha, meu irmão. Alô, Júlio do Papão, prepara tudo, garoto. Já até comprei a minha sunga do Bob Esponja, de LED. Ela só quer. Ela quer farrear. Ela é independente. Tu vai, né, Juju? Tu vai. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais. Beba, beba, beba, beba. Beba mais. Meu parceiro Pedro, da panificadora do Guamá, presente aqui com a gente. Aquele abraço, você, Pedro. Beba mais, beba mais. Bora dançar. Sem nosso grande amigo Gabriel Galo. Toda a galera da Cona, Lodene do Jurunas. Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, uísque. O melhor supermercado da cidade pra mim é o Asa Branca, viu? Não tô nada. Eu assino embaixo, meu irmão. E beijando outro dentro do carro. Mateus Chutado. Não sei porquê. Júnior Pompeu. Com o Júnior Rio. Chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fico. Nilson, esperando. O Nilson, os nossos caixa baixa, Lora José. De novo quebrei a cara. E a melhor farinha do mundo é do Cametá, né, Braz? Você, pode crer. Mais uma vez o meu coração. De quem foi? A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo. Eu... Olha, Loura, cadê o Charles, hein? Eu fui tão inocente por aqui. É nóis. Minha galera de Belém sempre acompanhando quando o Bidu tava no Crocodilo, meu irmão. Botou Alexandre Cabeludo nessa barca, viu? Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou... O que é que você é? O que é que você é? Hoje eu sou passado pra... Bora beber que ninguém é de ferro! Só no charminho. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no... Toda a nossa família, tudo pelo certo. Tá doendo. Frente a frente com a fera, muito obrigado pelo carinho. Valeu! É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e o celular dando bom. Por que, Gabina? Diz aí, ó. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço. Nosso grande amigo Samizinho. Mais uma coisa. Ele e o Sami, seu pai. Um abraço, Sami. Tamo junto, garoto. Ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Ah, desgraçado. Não me desculpa, a melhor cerveja do Brasil, suamusica.com. E pra falar desse assunto que machuca... É pra pagar a gata e dançar aquele forrozinho, pai d'égua. É o aquecimento pro ataque da fera. Ei, meu amor, a fera chegou. E trouxe um cheiro, o gosto da boca dele. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Irmão, pelo amor de Deus. Guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Bora, Edilson, olha o tijolo! Magnífico Ouro Negro. Agora. Pra aumentar ainda mais a sua emoção. A gente vai aquecendo pro ataque, né, Garraminha? É verdade, Bidu. Muitas equipes dos fã-clubes, todo mundo curtindo hoje essa grande festa aqui da Vila Curuçambaba. E desde já, já agradeço com muito carinho aí a presença dos fã-clubes, das equipes, todo mundo curtindo a festividade aqui de Nossa Senhora do Pilar. A gente vai começando daquele jeito, do jeito que tem que ser. Nós marcantes, já já tem um show da fera no 14 aqui na Vila Curuçambaba, Bidu. A fera. fera chegou, arrastando multidões. Bora dançar, bora curtir! 3, 2, 1! Por quê? Por quê? Porque brigamos. Sei que foi tudo engano. Deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Aqui. Você me magoou. A fera das marcantes. Amor, preciso de você. Você vai dizendo que é o fim. Quem sabe vai cantar bem alto agora. Pro nosso romance, não tem mais um lance desses que tem, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. O quê? Amor sem teu carinho, prefiro até morrer. Vem pro Ouro Negro, vem pro Ouro Negro, vem curtir assim, ó! Ouro Negro! Toda rapaziada aí do Mercadinho, Cristo Rei, um abraço! Então. Não abra sua boca pra falar de mim. Nosso empresário quer metar só de boa aqui na Comando da Fera. Sabe quem quer metar? Albino, o homem das produções. Só porque me levou pra cama e da boca. Olha o Bahia é considerado aqui, meu irmão. Eu não quero mais. É Paulo Bahia, garoto. Me deixe em paz. Por sinal, meu parceiro Paulo Bahia tá em casa, né, Paulo? Que faz com as outras, eu não sou tão. Aqui é no setor dele, meu irmão. Aqui. Aqui. Amor, tô sabendo que ele vai ser prefeito daqui, viu, Gagaminha? Aqui. Usei. Família Ferro com Aço tá com a gente. Fala, Michele, Thaís, Adriele, o filhão, o Pepe, joia! Você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você, você fez, eu não gostei. Lúcio CD. Agora. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu. Meu parceiro Chocolate, o choco delas. Eu quero te amar e ser feliz. Dizer a você do meu amor. Quem sabe canta. Porque me abandonou. Eu vou baixar o som e galera canta mais alto, vai. Dá pra ser mais alto já. Tá ficando bonito. Toma de mais uma. Um abraço! Sem você o tempo é longo, é tão forte. Meu parceiro Gazinho, o Julião, toda a rapaziada aí da oficina GK, Rafael Vale, um abraço, Rafael! Você é dona dos meus sonhos, fica imaginando. Toda a nossa família, tô chutando! Vem pra mim, vem! Vem pra mim! Fala, Júlio! Você parece criança que precisa. O som das marcantes. O almoço foi fora, a vida continua, eu vou vencer. E o quê? O quê? Não esqueça um dia quando você me... Eu vou baixar o som mais uma vez, eu quero ouvir a galera cantar bem alto. Bora ver se a galera de Curuçambaba é boa, bora ver. Solta o gogó, vou baixar o som. São vocês. Júnior do Comércio Diversas Marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Eutíquio. Tudo ao vivo! Outra! Mas todo o amor que eu pedia e que minha que tanto esperava e que meus sonhos buscava. E que te... Vai machucar, né, Paulo Bahia? Pra cima, garoto! Tu até fazes acender. Quero agradecer com muito carinho também meu parceiro Renato, diretamente de Fortaleza, para curtir as marcantes aqui na Vila Curuçambaba. Um abraço com muito carinho, valeu Renato. Sinta-se à vontade aqui no Ouro Negro, filho. Bora, Renatinho! És o amor da minha vida e o destino já sabia. Eu te encontro em mim e toda vez que eu vejo passado, tô sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Tu até fazes acender cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração, minutos para não ter sonho para ti. Segurando o batidão, segurando o batidão, no batidão, no batidão. Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Tem! A mulher que tá solteira pode jogar a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palma da mão. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão, na palma da mão. Pitu, eu tô sabendo que aqui em Vila Curuçambaba a maior torcida é do Clube do Remo, meu irmão. Será que é, Bidu? Isso eu não sei, Gargaminha. Eu acho que a maior torcida é do Paysandu. Quem é do Clube do Remo, dá uma vaia bem alto aí no Paysandu. E a galera do Leão, jogando a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Galera do Leão, bate na palma da mão e canta comigo assim, assim. Remo. Mais alto, vai. Remo. Se a torcida do Leão tá em peso, parabéns. Mas a torcida do Paysandu da Bavaia no Clube do Remo! E a torcida do Papão joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, canta assim. Vamos! Quero! Gargaminha, se a torcida do Paysandu do Clube do Remo tá aqui, tá de parabéns. Mas a torcida do Flamengo, cadê aí? Quem acha que o Flamengo vai ganhar domingo do Corinthians aí? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A galera do Mengão, a galera do Mengão. Assim, Mengo! E aí, galera? Bora pra cima, bora pra cima. Liberando o batidão, liberando o batidão. 3, 2, 1, é agora, Bidu! Eu quero escutar a galera cantar. Canta aí, canta aí, canta aí. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Só quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar bem alto que eu quero ver. Uma loucura da minha cabeça. Canta aí. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Sou vocês. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa. E o quê? Por conta de outra pessoa. Vou baixar o som. Só dá pra saber se acontecer. Resista tudo, olhão, que a galera vai cantar agora, agora, agora. Júnior do Comércio, diversas marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Eutíquio. Canta mais uma, canta mais uma, canta mais uma, vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Escuta! Desculpe outra vez. Vamos lá, Bidu! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Segurando o batidão, segurando o batidão, segurando o batidão. Eita que o meu tigre hoje tá furioso aqui na Vila Curuçambaba. Bitu, deixa aqui pra cima. Bitu, deixa aqui pra cima. Deixa aqui pra cima. Minha fera, deixa aqui pra cima. Meu tigre, vira pra direita. Meu tigre, vira pra direita. Pra direita, pra direita, pra direita. Eita que o meu tigre tá furioso hoje aqui, meu irmão. Meu tigre, vira pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Vira pra esquerda, vira pra esquerda. Só quem é devoto de Nossa Senhora do Pilar, e joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é devoto de Nossa Senhora do Pilar, e joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Meu parceiro, mandeu, aí abateu, aquele abraço você, e trouxe sua primeira dama a curtir aqui em Curuçambaba, o Ouro Negro, e deu valor, meu irmão, aquele abraço você. Já temos CDs da parte do Gargaminho, né, Maluquinho? Chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome, e também temos CDs aí da parte do DJ Brás. Joga a mãozinha pra cima e bora dançar, vai! Ouro Negro! Vigas Balde e Banda Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Só quem ainda não beijou na boca vai cantar bem alto aí que eu quero ver. Tudo começou aonde eu soube o que é Juju e seu cunhado. Fogo, apaixonar. É paniquete. Olha os nossos caixa baixa, meu irmão. Bora ao vinho. Eles estão de bujado para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Tua moral. Sua equipe cruel. Ouro Negro. Só quem tá solteiro, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Joga as duas mãozinhas pra cima que eu quero ver. E aí, Gargaminha? Tá tudo perfeito, Bidu. Só quem é da Vila Curuçambaba aí, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. E bora pro ataque. Na contagem. Sou eu. 5, 4, 3, 2, 1. Sou eu. É agora! É o fogo que. Hey! Wow! Hey! Bate na palma da mão, na palma da mão, palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Soy el fuego que se me necesita reggaetón, dale. Ouro Negro. No pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Se me necesita reggaetón, dale. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, bate na palminha, bate na palma da mão, na palma da mão. 1, 2, 3, é agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. A torcida do Paixão faz barulho! E a galera do papão joga a mãozinha pra cima. Galera do papão joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Galera do papão, galera do papão, galera do papão. Só quem é do Paysandu aí joga a mãozinha pra cima. E canta comigo assim, ó. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Quem é de Cametá, da torcida do Cametá, joga a mãozinha pra cima aí, ó. E bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Um, dois, três, canta! Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia. Pitu a moral. DJ! DJ! Isso não é legal. Vai! Ah, DJ, isso não é legal. Como é que é? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi, acima do normal. Bota no 12, no 12, no 12. Bota no 12, bota, bota. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Joga o dedinho pra cima, joga o dedinho pra cima e vai girando. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira tudo. Bora com o samba. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. Daí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no assim, ó. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Endoidou. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Eu vou assim, ó. São amores, amores que matam. Bora, um, dois, três, agora! Ouro Negro! Chinanda! Vamos lá, Bidel! Eu vou deixar você partir. Vamos lá, Bidu! Bora, Daniel, garoto! Coração, essa branca, meu irmão! Penélope Pioneiro! A parada é o seguinte, Gargaminha. Eu gostaria que todo mundo jogasse as duas mãozinhas pra cima. Joga as duas mãozinhas pra cima, por favor. Pra fazer a garra da fera. Joga as duas mãozinhas pra fazer a garra da fera. Tem alguém pra tirar uma foto aí? Pra sair nas redes sociais? Pra sair no site do Ouro Negro? Sobe bem aqui, Paulo Bahia. Sobe aí pra bater a foto. Pra galera curtir e registrar essas imagens, né, Gargaminha? É verdade, Vidu. Por onde a gente passa, a gente sempre aí registrando as melhores imagens. Por onde a gente passa os interiores, a gente sempre registra aquela foto pai d'égua. E eu gostaria aí que toda a galera aqui da Vila Curuçambaba jogasse a mãozinha pra cima, pra gente bater um registro, pra ficar marcado essa grande festa aqui no festival da Nossa Senhora do Nosso Pilar, né, mano? Vai aqui, lá, aqui, mano. Ó, aqui, tô, vem. Tô doido, mano. Bora registrar todo mundo com a mãozinha pra cima, fazendo a garra da fera. Passa aí, bonito. Pra sair bonito na foto, joga a mãozinha pra cima, faz a garra da fera, a garra da fera. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E joga a mãozinha pra cima e faz a garra da fera, a garra da fera, a garra da fera. Joga a mãozinha pra cima e faz a garra da fera, a garra, a garra, a garra. Eita que o felino tá furioso aqui, Bidu. Bora na contagem, bora na contagem. 5! 3, 1, é agora! Joga a mãozinha, faz a garra da fera! Faz a garra da fera! Pra cima, agarra, pra cima! Uau! E olha as garras, olha o bicho! Olha as garras, olha o bicho! Ela é um perigo, cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Bora, Daniel, te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te pegar. Que que é? A fera das marcantes chegou daquele jeito. Cuidado com a fera pra ela não voar no peito. O animal que tá chegando, ele é o perigo. Olha a batida, olha o grave, olha o peso, esse é o bicho. Joãozinho, açaia, guibraz, a fera das marcantes. Se correr, o gaga pega, se ficar, Bidu te come. No meio do escuro, olha os olhos brilhando. Cuidado, sai da frente. Ouro negro já chegou, já chegou, já chegou. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Eu vou no rei, vocês vão no rou. Eu vou no rei, vocês vão no rou. Hey! Hey! Eu vou soltar uma música aqui. Quem não gostar pode vaiar a gente. Mas quem gostar, canta, grita, pula bem alto assim, ó! Meu parceiro Chocolate, o papai do ano, alô Chocolate. Olha, o leite tá muito caro, viu, Chocolate? Prepara a fralda. Aqui. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Meu amigo cheiro do Europa. Gazinho, alô Gazinho. Vai descendo, minha fera. Eu vou baixar o som e vocês cantam bem alto, vai! Vou tirar o pé. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Segura no batidão, no batidão, no batidão. Eu tô na Vila Curuçambaba. Olha o Daniel, o Daniel. Meu parceiro Daniel, o proprietário aqui da Casa de Show Asa Branca. Tem um total apoio dessa grande festa. Carretinha tocou no 12 ontem. Lá na praça, né, Daniel? Valeu, Daniel. Amanhã é na praia do Rubens, irmão. Sobe a fera com o Daniel. Sobe a fera. Sobe, minha fera. Sobe, minha fera. Sobe, minha fera. Sobe, minha fera. Sobe. Sobe. Sobe. Agora vai descendo a fera. Desce, desce, desce. Desce, minha fera. Desce, desce. Desce. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Uau! E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho preso. Eita, meu gordinho! Tá malho beat, tá pra 13. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É do escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho no banco. Bora ver se o Mr. Catra tá aqui! Alô, Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Alô, Vila Curuçambaba! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, gordo de um... Já tá confirmada a volta do Ouro Negro ano que vem. Já confirmou meu parceiro Cametá e o Daniel, legal? O Ouro Negro ano que vem também aqui, já confirmado. Olha. Pode crer, mais uma também do Olhão, do Chocolate. Essa festa maravilhosa, né, papai? Então, é nóis! Cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Tá ligado? Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Bora, minha família, tudo pelo certo. Canta aí, canta aí, canta aí, vai! Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Canta aí! Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido. se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando. Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E o quê? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda. Pra cantar, são vocês, são vocês, são vocês. Dá pra ser mais alto, quer ver? Vamos nessa! Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Joga, joga, joga, joga, joga! Só quem ainda não pegou ninguém, joga a mãozinha pra cima. Quem ainda não pegou ninguém, quem vai acordar meio-dia, faz barulho. Quem tem amigo viado, grita bem alto aí, ó. Quem tem amiga sapatona, grita mais forte. Vai Juju no carimbó, tá Juju no carimbó, tá Juju no carimbó, tá Juju. Vai Juju! No meio do pitiu, Juju que não dá. Pitiu, no meio do pitiu. No meio. Bora Henrique! É os caixa baixa, meu irmão! No meio do pitiu. Os primos Samuel, tá na área, valeu! Wala Dune! Olha o cabetá! Aí, DJzão, cadê a garça? A garça namoradeira. Djavan. Namora o malandro lupo. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. E o quê? Na toca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Vai no carimbó! Vai no carimbó! A primeira dama tá com a gente, a Leidiane, curtindo o magnífico Ouro Negro e Curuçã, baba. Oi, oi, já! Ouro Negro! Pra curtir, meu irmão! Fala, Paulo Bahia, aquele abraço, você, Paulo Bahia! Você é a primeira dama, seu maninho também! No cabelo dela, mira ela de costa, dá uma empinadinha nela, diz assim pra ela, diz assim pra ela. Vai, vai, vai, toma, toma, vai, toma, sai dos pop, vai, toma, vai, toma, sai dos pop, vai, toma. Dia 1 de setembro vai. Na estação VIP tem Crocodilo, meu irmão, em Bom Jardim, patrocinador Valbe, da Pimenta do Reino e o João, pode crer. Vai começar.

negro. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o sumo tirado. Quem sabe canta, quem sabe canta. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Fala sábio, Jonathan, o Roninho, Ailton, os moleque da tese. Querem nos afastar e tirar você de mim. Você quer, quer? Eu amo você. Você quer? E não importa o que. Então toma, vai. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Mais uma! Já. Ouro Negro! Desculpa lá, desculpa lá! Eu vou baixar o som e vocês cantam bem alto. Já! Mais uma, quem sabe grita, quem sabe grita. Bem alto. O Cleixo. Ao pai, a galera do Jurula, também a galera de Juru, o Etel, o Juruete, neguinho. Aquele abraço vocês, meu irmão. Aqui, direita. O amor. A Faia também já, Juruate com a gente, grande abraço você, garoto! Tá só de boa! Agora, neguinho! Olha a Juju, eu gosto da Juju! Ela vai dominar tudo hoje, viu, Braz? E aí, Frisco! Baixar o som e vocês cantam. Só vocês. Mais alto, já. Dá pra ser mais alto. Outra. Bora, já, boy. Ouro Negro, o som das marcantes. Aí a Juju diz bem baixinho no ouvido dele. Anda, Richard, Matheus, Mendes, todos aqui. O que é que foi, Juju? Diz pra ele, diz. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. Sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Como é que tá aqui? Cleixo aí, Cleixo. A palha de Juruate, todos se voam aqui. Pensando em ti, o nosso amor não tem fim. E aí, orelha? Conto em segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Fera chegou. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer. Olha o meu parceiro Albinho, eu gosto do Albinho, meu irmão. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Meu irmão, pelo amor de Deus. Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Diz assim, ó. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes.